Senhoras e senhores, estamos apresentando a estrela da saudade, Cruz. Lá vem você de novo com esse papo bobo. Se é por você que eu sou completamente louco, essa cara amargada não foi pra nada. Deixa eu te dar um beijo, que essa bobeira passa. Adoro seus defeitos e amo esse seu jeito. Carente com ciúme, pra mim parece perfeito. Sua pele macia, sorriso e alegria em uma só pessoa, na mais perfeita harmonia. Isso é você. Isso é o quê? Isso é você pra mim. Ô, nascida, mas chama! Vem cá, meu bem, vem me dar um cheiro. Então vem cá matar esse desejo. Tá na cara que eu sem você é a estrada sem sentido. Viagem sem rumo, tudo está perdido. Isso aí, filha. Amor mal resolvido. Tá na cara que eu sem você é a abelha sem mel. O sol sem a lua, estrela. Sim, o nosso domingão do Dia das Mães aqui no Tá Mais Cedo. Ela chegando e curtindo o som do Cruzeirão mais uma vez. É pra valer. Vamos lá, Cláudia. É você. Cruzeirão, som da Plata. É você, é pra mim. O nosso amigo Moscou também tá com a gente. Vem, vem me dar um... Curtindo com as meninas de boa no Tá Mais Cedo. Abração do Jairinho, Moscou. Tá na cara aqui. Tá comemorando. De boa, o Dia das Mães, né, filho? Isso aí. Vasco também tá comemorando mais um título do Vasco da Gama. Em cima do Botafogo, hein? E ontem, é claro, mais uma vez. Nosso Paysandu deu show mais uma vez, mais um título. E terça-feira com certeza vai ser mais um, hein, Mocho? Alô, Tinta do Brasil! Ok, filha. Ciclo, seu amor! É massa! O Jairinho! É 10! Repertório novo! O Suma Rocha pra você curtir a nossa domingueira! Apaixonado! Que não dá mais cedo! Tava em casa pensando em nós dois. Fiz uma viagem e voltei no tempo. Quando percebi que já foi, e o arrependimento. Vamos lá, Pichula! Se não fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso, iria até lá. Eu queria somente uma noite contigo outra vez, e te dar um amor que eu nunca te dei. E o Jairinho vai sair só aqui, só quatro da... Só até quatro da manhã o Jairinho sai do Tá Mais Cedo. Beijando outra boca pra esquecer a sua, me vejo em outros braços que não são seus. Estão... Amigo Washington, e era seu e... Abração do Jairinho, sorriso. Vindo de saudade do nosso passado. Quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda foi o quê? Oh, saudade, oh, meu medo. Saudade, garoto. De nunca mais ter o seu saudade. Oh, saudade, oh, meu medo. Som da Rocha. De nunca mais ter o seu medo. Mas a gente vai agradecendo a presença de todos que estão chegando e superlotando mais uma vez o nosso tradicional domingueira. Hoje em prol do Dia das Mães aqui no Tá Mais Cedo. Se não fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso, iria até lá. Moscou. Eu queria somente uma noite contigo outra vez, e te dar um amor que eu nunca te dei. São quatro da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. Me vejo em outros braços que não são seus, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora meu presente é sem você do lado. E quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. São quatro da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. Nosso amigo Mochito! Os braços que não... Da Pimenta Bueno, tá curtindo o som do Cruzeirão, um abração do Jairinho, sorriso. Morrendo Algumas vezes passando tudo, também chega e arrepia a saudade original. Muita coisa boa aqui, não tá mais sendo pra rolar. Chego em casa, bate. O nosso domingão do Dia das Mães, hein? E na minha cama ainda tem seu cheiro. Oh, saudade, oh, meu medo. Bora, Lauro! Ricardo! Oh, essa equipe, um ótimo trabalho pra todos nós, mais uma vez. Supremo Cruzeirão Saudade. Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já virei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz pra gente. No sul da rocha, agora sim! Oh. Não mudei de cidade, nem de telefone. Só escolhi. Só escolhi ser feliz. Vai na cabeça de área. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar. DJ Jairinho Sorriso. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou virar. Já virei. Me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso. Parece o som do Cruzeirão. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente. O que tá mais chino? Imaginando chuva de arroz. Vai ser nossa cidade, nosso telefone. Do jeito diferente, o Jairinho toca. Aqui não dá mais chano. Eu jurei um amor de verdade, chamar para sempre. Tá já gostoso. Te esquecer, impossível demais. Não dá pra esconder. Do jeito diferente, tocando a nacional. Hoje vamos tocar a internacional dessa música, hein? Oh, nada mais chino. Meu amor, vamos tocando a versão internacional, garoto. Agora sim, hein? Nossa. I can tell by your eyes that you've been crying forever. In the stars, in the sky, don't enough show. Você no Everton também tá com a gente. Abração do Gerinho, sorriso, valeu, ó. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxa, temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? É, filha. Seu beijo já não tem mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Eita sofrência! Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. Que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. E aí, garoto? Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se muda. Olha só, meu amigo Augusto. É que mais. Alô, Augusto. Decisão. Tino Caivone tá com a gente. Um abraço. Vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. A sequência da rocha, hein, garoto? Decida. Ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto eu. Fala aí, Moscou! Moscou e as meninas, hein? Como sempre, nosso amigo Moscou bem acompanhado. Tá curtindo aqui no Dá Mais Seno. Som do Cruzeirão, um abraço, filho. Fala, Tito do Brasil! Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. Que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Cruzeirão. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você que vai tomar a decisão. Sina, mulher. Decida. Se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida, ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto eu te amo. Supremo Cruzeirão Saudade. Sequência da rocha, Janine vai tocando. E agora que não tem mais nada. Fala, Bela Sorriso! Diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu vivi. Asas livres, como dizer que não, que nunca me fez nada. Depois de tanta dor que causou pro meu coração, eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila. E aí? Depois que já não tem mais. Eu sou Domingueira da Saudade Marcante. Sim, você. Hoje é especial do Domingo das Mães. Meu inverno. Aqui não dá mais cena, hein, filho? Parecia frio eterno. Cara, chegando e curtindo o som do Cruzeirão. Se é minha dor. Cruzeirão, som da plata! E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que

mesa me negou pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Grande parceiro amigo Mochou e as meninas que tiram o som do Cruzeirão, um abraço do Jairinho. Tá por aqui de boa, valeu garoto. Logo mais meu parceiro Duda também chega e detona a saudade original aqui no Damasceno, aqui no Cruzeirão, hein? Espera, não é o que você tá pensando, se acalma, a cena que acabou de... Parceiro Augusto, ama, grande Augusto, alô Ivone, abração com todo carinho do Jairinho Sorriso, vento, Augusto e Ivone de Coraci, valeu. Tempo, já ia te contar agora, não chora, eu só te peço muita calma nessa hora. A sequência marcante, precisa me escutar. Já já o Jairinho detona também aqui no Cruzeirão. Oi! Não tô pedindo pra você voltar, não quero outra chance porque eu sei que não mereço. Se eu errei, você também errou, está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi. Se o nosso domingão em paz do Dia das Mães, a festa tá ficando muito bonita, muito gostosa hoje aqui no Dá Mais Cena, hein? Cruzeiro do Sul na Plata. Às vezes te beijei, voltando, e você só me negou pra fazer amor. Parece mais uma, bora. Essa música é muito firme e o Jairo detona, hein? Essa daqui é por aquele homem que tem caráter e que assume o seu compromisso com a sua namorada, com o seu amor, hein? Te liga na letra, o Jairo detona aqui no Cruzeirão. Siga, onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Eu só quero o melhor pra ti, sabes bem que sim, como tu não há ninguém, és tudo. Repetindo, dá um chega, por favor. Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro, tens no dedo o meu compromisso, por isso eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. É só. Como eu vou pedir? Você é um homem de caráter, hein? Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. O DJ que inova e cria tendências no Pará. Alô! DJ Jairinho Sorriso! Zantir. Alex Produções. Produções. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Você quer? Quero o melhor pra ti. Para, Simona! Sabes bem que sim, como tu não há ninguém. Sendo que terça-feira tem o grande jogo da final, a decisão aqui, aqui não dá mais cena, o jogo ao vivo pra você assistir, três telões do jogo do Paysandu, hein? Eu vou te assumir, tua mão vou pedir, avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar, eu vou te assumir, tua mão vou pedir.

Saudade Moderna. Você curtindo o Cruzeirão. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Sabe por quê? Você me perdeu. Perdeu porque não deu valor. Isso aí. Não deu valor em mim. Passando um bom show. Na sua trupe, as meninas. Tira o som do Cruzeirão. Um abração do Jairinho e Sorriso, hein? Vamos lá, Moscou! Valeu! Não vale a pena. O quê? Vale a pena, hein? Não vale a pena. Nossa amiga peruca. Toma peruca. Rapaziada por aqui com a gente. Um abração do Jairinho Sorriso. Tá curtindo o som do Cruzeirão. Valeu! Alguém que vale amar. DJ Jairinho Sorriso. Nessa hora, né, filha? Esse alguém, você voltou. Não posso acreditar. Você vai me deixar por esse alguém que só te fez chorar. Verdade, porque o amor tem dessas coisas. A gente sofre pela pessoa amada. Esquema caído. Quando você vai perceber quando a gente ama alguém, não faz sofrer. Eu que tanto te amei, você não deu valor pra esse alguém. Você voltou, ele já lhe humilhou, ele já lhe trocou pra esse alguém. Batida aqui na Saudade Moderna. A sequência das marcantes. Nossa crente detona pra você aqui no Cruzeirão, hein, garoto? Você vai me deixar. Bora, Coraci! Por esse alguém que só te fez chorar. Migueira da Saudade Marcante, o som do Cruzeirão, o som da Plata. Bora, meu irmão! Fica perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca se você se vai. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada no coração. Também tá com a gente. Amiga Adriana, curtindo o som do Cruzeirão. É, curtindo o som, valeu, um abraço no Jairinho, hein? Vamos lá, garoto! Fica perto de você, amor é bom demais, me satisfaz. Ana Domingueira por aqui, em prol do Dia das Mães. Saudade, o som do Cruzeirão. Necessita. O som da Plata, vamos lá, Coraci! Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Bazão de coração, alô Bazão! Ontem tava curtindo o som do Cruzeirão lá no Porra Bodó. Abração pra você, tá em todas curtindo o som do Cruzeirão, hein? Abração do Jairinho Sorriso. Logo mais meu parceiro toda consagrado. Chega de também detona saudade pra você curtir. Muita coisa boa hoje aqui no Cruzeirão. Aqui na sede do Damasceno. Cruzeirão, Cruzeirão. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Pensou em nós dois, pelo menos em mim. Não separe de mim esse amor sem fim. De peça entenda o erro, entenda o erro, entenda. Supremo Cruzeirão Saudade. Amor, como eu te amo, amor. O seu pedaço de mim não me deixe assim. Viver sem você, a mão é tão ruim. Que peço, entenda meu erro, entenda meu erro, entenda. Jamais vou te esquecer. sou louco por você. Amor, a felicidade está em você, sim. Só em você, amor. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Não pensou em nós dois, pelo menos em mim. Só meu parceiro, Bid Show! Olá, Bid! Vamos nessa, garoto! Olha que sendo desse jeito! Só quem é do Paissandu aí! Tem alguém do Paissandu aqui no Damasceno? Tem! Só quem é do Papão! Joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Tchá, tchá. Tem alguém do Clube do Remo aí? Só quem é do Vasco. Bora aquecendo no Damasceno, agora sim. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Eu quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. É o que, filho? Curtindo o som do Cruzeirão. Terça-feira tem três telões, viu, gente? Terça-feira, três telões pra você assistir aqui a grande final do jogo do Paissandu, hein? Paissandu e Gama, hein? É, garoto, precisou da Copa Verde, garoto. Eu preciso de carinho e o corpo. Pra cima, garoto. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. E o Tito? Por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Alô? Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Só na categoria. Olha você se animar, a linear que vai tocar. Traga a galera pra cá, venha curtir e dançar. A festa já vai começar. Para você se animar, a linear que vai tocar. Traga a galera pra cá, venha curtir e dançar. A festa já vai começar. O comando é do Monumental. De qualidade não existe outro igual. É só você se soltar e você vai se amarrar. Venha curtir e dançar o gererê de meia. O comando é do Monumental. De qualidade não existe outro igual. É só você se soltar e você vai se amarrar. Venha curtir e dançar o gererê de meia. Cruzeirão Saudade! Logo vem, traga o parceiro e a parceira também. Esse é o gererê do linear, que chegou para ficar. Venha curtir e dançar. Pode chegando, venha logo, vem. Esse é o gererê do linear, que chegou para ficar. Eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Porque te amo, vem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Saudade moderna! Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar. Na tinta do Brasil! Contigo! Cruzeirão! Já tomei a diretora na saudade valendo aqui no Cruzeirão, hein? Olha crescendo desse jeito! Porque te amo. Que eu te quero. ele não avisa eu. Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação, pra tirar um pensamento besta do meu coração. O que foi que aconteceu, Benzinho? Sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Paulinho, te amo tanto, não fique tristonho. Você me explicou e não adiantou, meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Supremo Cruzeirão, DJ Jairinho Sorriso. Procuro uma menina bonita e carinhosa. Carinhosa. Seja inteligente, educada e gostosa. Procuro uma menina bonita e carinhosa. Carinhosa. Seja inteligente, educada e gostosa. Pra ficar, só pra ficar, amor, comigo assim, carinho, juro, não vai faltar. Só pra ficar, amor, comigo assim, carinho, juro, não vai faltar. Mas se rolar, se rolar um papo mais sério, eu não vou esconder que o nosso amor, pra ser sincero, e tem que ser o quê? Tem que ser selado, registrado, avaliado, rotulado, carimbado, se quiser, se quiser me animar. Do Miguel da Saudade Marcante, já já Jairinho detona a saudade original. Por aqui no Cruzeirão, hein? Juntinho com o parceiro Duda Consagrado. Vamos logo mais, chega e arrepia por aqui, garoto. Cruzeirão! Deixou em paz. Já me levaram de laranja bem lá de São Brás. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Bode expiatório. Ele é laranja, também és laranja. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Bode expiatório. Ele é laranja, também és laranja. Ei, doutor! Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor, não fui eu, doutor, não. Não fui eu, doutor, não fui eu, doutor, não fui eu, doutor, não. E agora, seu doutor, ninguém acredita em mim. Tudo cola no bar, sempre tenho que fugir. De laranja eu estou no presídio São José. Mas não fui eu, doutor, não fui eu, doutor. Bode expiatório. Bode expiatório. Ele é laranja, também é laranja. Olha, detonando desse jeito. Só na categoria o som do Cruzeirão. Olá, na Vila Sorriso. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando era de juízo, meu ex são iguais. E veja minha vida, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando era descobrir, eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. Minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. Yeah. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando era descobri que eu as amo iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Cruzeirão fala de saudade. Toda novela tem o seu final. Triste o papel de um homem fatal. Como é que tá tua vida, Laura? A minha vida ficou complicada porque eu tenho duas namoradas. Passando Marcelinho também tá com a gente, curtindo o som do Cruzeirão. Obrigada. Abraçando o Jairinho, sorriso, garoto. Duas namoradas. Tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando era descobri que o ex são iguais. E veja minha vida, como é que fica. Três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando era descobri que o ex são iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator. Zuma do Roberto Vilar e Jairinho Detona. Oi. Alô, morena bonita. Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva que cai em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva que cai na Baía de Guajará. Quando eu vi você passar, ah, num largo de Nazaré, é, corri atrás tarde demais. Perdi a condição de te dizer, sem você não sei viver. Sem ser bom, eu sou capaz de enlouquecer. Que sem você cascou agora, hein, filho? Não sei viver. As meninas do parque da sétima rua de Guaraci. A garota do Polidense. Alô, Perpétua! Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena, para Carlos Furaolho. Quero te encontrar depois da chuva que cai em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva. Alô, alô, Tito do Brasil. Pará. Cruzeirão, Cruzeirão, Supremo Cruzeirão Saudade. A estrela da saudade. Quando eu vi você passar, ah, onde? No largo de Nazaré, é, corri atrás tarde demais, perdi a condição. E te dizer, sem você não sei viver. Sem seu amor sou capaz de enlouquecer. E sem você, meu amor, não sei viver. Sem seu amor sou capaz de enlouquecer. Alô, morena! Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva que cai em Belém do Pará. Supremo Cruzeirão Saudade. Aqui, Cruzeirão, siga a estrela e caia na dança. Menina do mar, deitada na areia, até o sol, quando te vê se incendeia. Entra na água, deixa doce o mar. Você deixou tanta paixão em meu olhar. Queria ser o sol pra broncear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés, ter esse sorriso aqui nos lábios meus. Olha minha boca com os beijos seus. Me ensina a sua canção. Estou enfeitiçado pelo seu encanto. Pedaço de pecado que eu desejo tanto. cheia, morena, sereia. Eu vivo sonhando que estou te amando na areia. Cruzeirão Saudade. Queria ser o sol pra bronzear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés, ter esse sorriso aqui nos lábios meus, olha minha boca com os beijos seus, me ensina a sua canção. Estou enfeitiçado pelo seu encanto, pedaço de pecado que eu desejo tanto, mergulha no meu coração. Morena, sereia, o amor que eu sinto é maior que a maré cheia. Morena, sereia, eu vivo sonhando. Grande parceiro, amigo Ivone. Alô, Ivone, vai daqui com a gente, o nosso amigo Augusto. Olha que gosta de lavar e curtir o som do Cruzeirão. Tira pra som do Jairinho Sorriso. Valeu, hein? Nossa Domingueira das Mães aqui no Dá Mais Sino. O nosso Supremo Cruzeirão 3D. E o som da plata, hein? Tocando desse jeito bacana, o som do Cruzeirão. O DJ Jairinho. Logo mais meu parceiro Duda consagrado. Também chega e arrepia. Cruzeirão! Fazendo o caqueado da Maixano. Opa! Só para ti. Rapaziada que tá chegando aí, a festa de maior tradição de Guaraci, a festa dos solteiros e casados, e é claro, esse ano vai ser lá na antiga garagem da Icaraciense. Passa Maria, o PM Box, o nosso Supremo Cruzeirão 3D, e mais o som do Itamaraty da Vigia. Tá se preparando, vamos Cruzeirão, vamos lá, filho. Cabeça de área, hein? Cabeça de área. Ô, Biago. Meninas do Parque da Sétima Rua. Pode passando o Bolino, tá com a gente. Abraço. Nossa amiga Carol da Sétima Rua, tá com a gente, alô Carolzinha, abraçando o Jairinho Sorriso, valeu! Feeling, uma, Simona. A estrela da saudade. Montagem, tecnologia, som atual. Agora sim, o som do Flash Braga. Manda tocar saudade pra família, não dá mais cedo. O som do Cruzeirão. Marcelinho tá com a gente, um abração do Jairinho e no som do Cruzeirão, um abraço, garoto. Olha aí, Curaci, som do Cruzeirão, hein? Grande parceiro, amigo Chocolatinho, Chocolatinho Pressão está na área e toda a sua equipe sem fronteira, nada fé em Deus, tá com a gente. Um abração da família Cruzeirão, olha, Chocolatinho. Desculpe, mas agora eu vou embora. As minhas coisas eu já arrumei. Tudo que você me deu, quero agora devolver. Levanta essas lembranças suas, aumenta o meu sofrer. Vou sair. parceiro Carlos, por favor. Pega uma água pro Jairinho aí. Pega esse cara aí, filho. Vamos aproveitar os melhores momentos. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto o que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto o que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. Saudade no Cruzeirão! Aí toda a equipe lá da Fé em Deus, o Chocadizinho, abraçando o Jairinho e toda a sua equipe. Aqui não dá mais cheiro! Que paro e penso. Augusto! Que o amor é Augusto! Tá parceiro Ivone, um abração do Jairinho, hein? Mas sempre curte o som do Cruzeirão. Todo jogo. Te abraço e agradeço com todo carinho. Valeu! Ó. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto o que se puder fazer. Como assim o domingão do Dia das Mães? Por aqui não dá mais. Cruzeirão Saudade é sucesso, sucesso desde 1969. Estou aqui, mamãe querida, para falar das mães que estão no céu. E quem tiver ainda sua mamãe, passa por ela. Perca de sua mãe, como dói o coração de um filho que não tem mãe. Nunca tem defeitos. Simbora, garoto! São obras-primas dos seus sonhos. Mas quando chega o grande dia, o mundo todo se transforma. Filho chora a sua morte. De parceiro, amigo Raimundinho. Um abraço. Curtindo o Cruzeiro, valeu. Adeus, mamãe. Como dói o coração. As meninas do Parque da Sétima Rua. O Perpétuo do Polidense. Olha ela! Pelo som do Cruzeiro. Eu não pensei que fosse terminar assim. saudade. Mas tudo um dia acabou. Acho que agora tudo já passou. Amizade é o que restou. Foi bem melhor. Fala de saudade. A Morena tá com a gente curtindo o som do Cruzeirão. Abraçando o Gerinho e o Sorriso. Valeu, hein? Amizade. Já já vem passando tudo, também chega. E detona a saudade original aqui no Cruzeirão. Nós dissemos adeus para o amor que morreu. Nós dissemos adeus. Porque não nasci pra você e nem você pra mim. É Cruzeirão.